Se a canção é de amor, cê já sabe o que acontece. Esqueceu que eu sou calor, aí a temperatura desce. O jeito que a gente mexe, minha voz toca no set. O som que cê mais gosta é o que sai quando a gente derrete. Um tal de ninguém cede, se cê quer então cê pede. Porque minha sede não é contida e se a gente não mede. Se quer ganhar só cede, se eu não pedir quem pede. Mas o que vai rolar depois ninguém pode prometer. E a noite é uma criança, eu vi a fim da rua. Madrugada dança, eu sou filha da lua. Nem sei aonde eu tô, mas pode ser na tua. Sou bem na minha, mas empresto pra ser sua. Parei pra dançar, cê parou pra olhar. Nem vai demorar pra se enrolar no meu cabelo. Sem desenrolar, cê quis me escutar. A lua iluminando e eu no azeite em pelo. Solta, como o vento no cabelo, me arrepiando pelo numa nuvem em volta. Eu achando que é segredo, mas é canção é de amor. Você já sabe o que acontece. Fiz várias dessa pra ti e todas você merece. Se desse, voltava o tempo pra escrever mais ainda. Daria um best-seller dizendo que tu é linda. Nunca gostei de joguinho, cê tá com saudade, mande. Mulher gosta de carinho, não é só pensar na grande. Não quero seguir sozinho, espero até que o amor ande. Quero o amor de cinema junto com pipoca grande. Eu nasci pra ser piegas, tipo a Kera enquanto dorme. Tu é criação perfeita, foi feita num brainstorm. Perder é ponto de vista ou só mudança de linha? Pois quem já morreu na praia pode dormir de conchinha. Bota lingerie de oncinha, hoje tô bem leonino. E o segredo do sucesso é saber tocar o sino. Não preciso de cassino, nem ganhar na Mega Sena. Com você na minha sina, juntos roubamos a cena. Solta, como o vento no cabelo, me arrepiando pelo numa nuvem em volta. Eu achando que é segredo, mas é que eu tenho medo. Dissolva, engulo o desespero e deixa a saudade vir. Porque eu sei que ela volta. Ela volta. Venha ver que virou essa letra que fiz pra você. Cada palavra de preto esperando você voltar. Cada memória, história querendo apenas voltar. Não posso dizer que é eterno. Tamanho não há, mesmo odiando o clichê contigo. Acha lei, então relaxa, eu sei que ela é mais desejada do que a Sasha Grey. Baixa o tom de voz de todos logo quando passa. Não cobra taxa não, distribui toco de graça. Entra, passa, humilha a concorrência. Se compete em miss, certeira na pontaria. Ela é tipo Katniss, me compromete, mas disputada igual que Meia. Na carreira Han Solo, e ela tão princesa Leia. São costelas, que papo febril. Se isso for verdade, ela é com barbecue. Os lock confundiu, ela não é barbecue. Passou no meio de cinco, ficha pentakill. Me nocauteio igual jab, quem conhece percebe. Não se encontra outro igual, nem mesmo na tipo web. Eu espero que role com desencadeados fatos. Pra que ela me console a nível play, estende o